here. I'll hit the bridge. Copia logo 985. Autorizado com fins 380. Sai na Daeli da Bridge, intercepta Pizulu no meia. 1935 controle 5471. Correto, em pronto. Equador, Montego, no 271, Tiente Delta, para Recife. Afirmativo 271, copia. Copia. Autorizado Recife 390, previsto 58, decola no zero esquerda para o Caracaju. 119.35 e aciona 5474, gol no 271. 390 autorizada, por isso que 58 Pucara Caju, 1935. 5474, transponder o gol no 271. Afirmativo, 5474, chama pronto, puxa o acionamento. Chamaral no 271. Azul Xintai. Torre, bom dia, voo no 261, pushback acionamento, posição 5. Autorizado, puxa acionamento, ataque. Autorizado, último ataque, 271. Autorizado Azul 9135, a linha de decolagem pista 10, 110 graus, 612 nós. No POB de 64, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Azul 9135 aos 40, 1935. 1935, Apasca. Gol no 271, está livre até o ponto de espera, 1012 ajustado. 2 horas, saca até o ponto de espera, 1012, no 271. Um táxi via Índia, ok? Via Índia. Trecho ali, 36, sabe? Via Índia, 271. Azul 935, você falou? Azul 9135, contato radar, submantenha 380. 380, na Azul 135. Autorizado, a linha decola pista 10, 100 graus com 4 nós. A linha decola da 10, 2.